Alô, galera de todo o Brasil. Quero aproveitar e mandar um abraço especial para todos vocês que curtem a música do Júlio Nascimento. E nada melhor, estou aqui na casa do meu grande amigo Geraldo, da minha gravadora Gema, bebendo aquele uísque e ouvindo aquelas músicas, velhas canções que vocês conhecem, que é mais ou menos assim. Obrigado! Eu fui ao garimpo e deixei a minha mulher. Ela entregou o amor pra quem quiser. Eu estava trabalhando, trabalhei com muita fé. Arrumei muito dinheiro e mandei pra minha mulher. Ela foi gastar com os homens lá no cabaré. Bebo, eu bebo mesmo, eu boto é pra beber. Ah, e com meus amigos eu bebo com prazer. E com meus amigos eu bebo com prazer. Lady Anne, oh my love you. Lady Anne, eu te quero, e oh my love you. Lady Anne, eu te peço pra você voltar. Ah, volte meu bem, que eu sei que eu vou te perdoar. Retorne, my love you, that you know, aí o pai já viu. Bebo, eu bebo mesmo, eu boto é pra beber. Ah, e com meus amigos eu bebo com prazer. E com meus amigos eu bebo com prazer. Lady Anne, meu amor. Lady Anne, eu te quero, you my love. Lady Anne, eu te peço pra você voltar. Volte, meu bem, que eu sei que eu vou te perdoar. Volte, meu bem, que eu sei que eu vou te perdoar.